Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7, hoje aí para o ar às 12h45. Ora, mas cá estamos mesmo assim para lhe fazer companhia também perto das 13h15. Ora, já repararam que a emissão de hoje teve um início diferente? Iniciamos com uma música que foi composta por André Previn e que dá pelo nome de Romeo e Juliette. Esta música é mexida. É uma música mexida, já vou explicar em que sentido que eu digo isto. Mexida no sentido de que pode ser dançada. De alguma forma esta música pode ser dançada. Aliás, hoje nós vamos tratar de músicas deste género. Músicas que são aplicadas num estilo de dança muito particular, o balé. Ora, o balé é das danças mais fenomenais que já tomei conhecimento. Leva o corpo a... Por um lado, a um exercício esplêndido. Por outro, a uma libertação fantástica. Nunca dancei balé, mas sei o que é que transmite. Sei que... E até porque conheço quem dança, não é? E, efetivamente, é esta a ideia que me transmite. A ideia de que estas músicas, estes passos, estas encenações, em alguns casos são verdadeiras encenações, transmitem precisamente isso, libertação. Ao mesmo tempo, é no fundo uma concentração muito profunda para que todos os passos, quer os nossos, quer dos nossos parceiros, estejam em sincronia, mas é também ao mesmo tempo uma sensação de libertação enorme. E então, eu hoje teria de trazer, hoje e amanhã vou trazer músicas que podem no fundo ser dançadas e muitas até aposto que serão realmente dançadas nas grandes escolas de balé. Ora, vamos lá ouvir então mais uma. A primeira foi de André Previn, como disse, chama-se Romeo e Juliette. Vamos agora ouvir uma música que tem quase 10 minutos. Chama-se La Bayadère e é de Mingus. Ora, vamos lá ouvir então esta música e vamos lá, por que não, dançar um bocadinho. Se sabe dançar balé, proponho-lhe que tire a mesa do lugar, se estiver assim no meio da sala, que afaste as cadeiras para um canto e que fique com a sala o mais à vontade possível para dançar. Por que não? Já agora, mantenha longe do aparelho onde está a reproduzir. Não vá, às vezes, acontecer por algum imprevisto e depois não há música para ninguém, não é? Ora, vamos então, Mingus com La Bayadère. agora, depois de La Bayadère, vamos ouvir um tema que foi composto por Sergei Prokofiev. O tema deste autor, deste compositor russo, dá pelo nome de Cinderela. E é uma daquelas músicas que quase dá para imaginar que a dança acontece nas pontas dos pés. Ora, é uma música muito... como é que é explicar? Transmite muito aquela ideia de asas. Pelo menos esta é a ideia com que eu fico. É um pouco difícil de explicar, mas é esta a imagem que me transmite. E daí que eu quase que adivinhar que esta dança, pelo menos, tem o começo dessa forma. Ora, vamos lá então ouvir Cinderela, de Sergei Prokofiev. Thank you. Eugene Onegin é um tema que vamos ouvir, composto por Tchaikovsky, e é mais um dos exemplos em que às vezes a música clássica também pode ser aproveitada para um outro género, ou seja, para a dança. São músicas às vezes mais mexidas, às vezes mais calmas, mas que, e como já disse na minha primeira intervenção, são músicas que, de certa forma, nos fazem, nos transmitem alguma libertação. Ora, vamos então escutar este tema de Tchaikovsky, Eugen Onegin. Thank you. E para fechar a emissão de hoje da Nota 7, ficamos com Charles Chakerat e o tema Fosse. Este é mesmo um tema concebido, digamos assim, ou escrito, para balé. Ora, e desta forma então que fechamos as portas do nosso Nota 7. Amanhã estou de volta com mais música deste género. Vamos dançar mais um bocadinho. Fico por aí, já a seguir, Top 40 Brasil. Até amanhã!